Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. É um programa para ouvir quinzenalmente, às terças depois das 13 horas e 15 minutos e em repetição às quartas-feiras depois das 18 horas e 15 minutos. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital. O tema para hoje chama-se Bichinhos Carpinteiros. Há crianças que não param quietas. Têm tanta energia que deixam os pais esgotados muito antes de elas próprias se cansarem. Com frequência se ouve os adultos dizer que parecem ter sempre pilhas novas. São crianças com um nível de atividade superior à maioria, o que acentua quando estão nervosas, ansiosas, num ambiente novo ou até com fome. A verdade é que cada criança é única na sua personalidade e temperamento. Não significa, porém, que estas crianças sejam hiperativas, ou seja, que sofram de déficit de atenção e hiperatividade, o termo utilizado para descrever um conjunto de desordens de comportamento que afetam a integração na família, no grupo de pares e na escola. Uma vez por outra, todas as crianças agem sem pensar, parecem ter dificuldade em prestar atenção e comportam-se de uma forma demasiado agitada. Mas para que sejam consideradas hiperativas, é preciso que os sintomas estejam presentes por um período de tempo definido e se manifestem em diferentes cenários do dia-a-dia. Significa isto que uma criança cujo comportamento se confina a casa pode estar apenas a viver um período difícil no relacionamento com os pais. E se os problemas se limitarem à escola, isto pode significar apenas uma dificuldade de entendimento com o professor. É quase sempre na idade escolar que a hiperatividade se manifesta, porque se trata de uma idade em que há alargamento de horizontes, em que a criança é sujeita a novas experiências e desafios. A sala de aula exige, mais do que a casa de família, comportamentos que põem à prova uma criança com dificuldade em concentrar-se e organizar-se, e em permanecer mais tempo no mesmo sítio. Não se sabe porquê, mas os rapazes são sempre mais afetados do que as raparigas, além de que existem diferenças a nível de sintomas. Assim, eles tendem a ser mais hiperativos, enquanto elas tendem a apresentar, sobretudo, déficit de atenção. Isto é, naturalmente, uma tendência, não a regra. Então sabes explicar-me o que é a hiperatividade? Para mim, a hiperatividade é... O menino consegue controlar os seus movimentos e tem falta de concentração. Então conheces algum menino que tenha hiperatividade? Conheço um menino que anda na minha sala, que às vezes no recreio bate aos meus colegas e a outros meninos de outras salas. E porque o cérebro não o consegue controlar, mas às vezes já se porta bem. Quando a minha professora vem, quando a minha professora diz para ele se portar bem, às vezes faz o que ela diz. Eu conheço um menino que é da minha turma e sempre que a minha professora sai, ele começa a correr pela sala e... Isso chama-se hiperatividade. Achas que isso é hiperatividade? Acho que sim. Porquê? Porque... É porque ele não para. Ele não para de correr, não para de bater aos colegas nos recreios. Mas a hiperatividade não é sinónimo de maldade, não é? Sim, ele... Não quer dizer que ele seja mau. Ele é o cérebro que não controla. Não controla o que ele faz. Não controla os gestos que ele faz. E ele até é bom rapaz. Para que uma criança seja enquadrada nesta condição de hiperatividade e déficit de atenção, é preciso que estejam reunidas algumas premissas. Que tenha menos de 7 anos, que apresentem vários sintomas em simultâneo e que eles se manifestem por pelo menos 6 meses e que interfiram com as duas áreas principais da vida infantil, a casa e a escola. Normalmente, então, consideram-se dois grupos de sintomas. Para o déficit de atenção, os sintomas passam pela dificuldade em prestar atenção aos pormenores, a frequentes erros descuidados na escola e noutras atividades, dificuldade de concentração no desenvolvimento de algumas tarefas, dificuldade em seguir instruções, deixando tarefas inacabadas e tentativa de evitar aquelas que exigem esforço mental, tendência para perder objetos relacionados com as suas atividades, como os brinquedos ou material escolar, frequentes esquecimentos e distrações e aparentes problemas auditivos, na medida em que não reage quando lhe falam diretamente. Já na hiperatividade, os sintomas passam pela dificuldade em permanecer quieto, em balançar constantemente as pernas quando está sentado, levantar-se com frequência, dificuldade em brincar tranquilamente, correr e saltar excessiva e inoportunamente, falar demasiado, responder antes de ouvir a pergunta completa, interromper as conversas ou brincadeiras dos outros e dificuldade em esperar pela sua vez. Menino que tem super atividade, mas ele porta-se bem, mas tem uma demonstração que ele é imperativo. Sim, porquê? Porque ele tem uma doença que todos os dias toma um comprimido. Para controlar a sua cabeça. Muito bem. Então, e tu és amigo dele? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é o menino. Mas achas que deves ser amigo ou inimigo dele? Acho que devo ser amigo porque eu, para não me bater a mim. Para mim, ter hiperatividade. Os meninos não conseguem controlar controlar o quê? Não conseguem controlar os movimentos, não é? Os movimentos. E mais? Devem ter amigos por serem assim ou não devem ter amigos? E eles também fazem um bocadito de força, mas não é para aleijar. Muito bem. E devemos ser amigos? Sim. Desses meninos? Sim. Ou não devemos brincar com eles porque eles são maus? O que é que achas? Devemos às vezes. E ajudá-los também, sim, não é? Sim, e ajudá-los. O problema não é da falta de educação. Queremos desmistificar duas ideias erradas que giram em torno deste síndrome. A primeira é que estas crianças não são más, não agem intencionalmente e não visam provocar. E o problema não é dos pais. Elas não são assim por falta de educação ou porque os pais falharam no seu papel. Este problema tem origens biológicas. Existe um desequilíbrio nos transmissores químicos do sistema nervoso. Níveis reduzidos de dopamina, responsável pelo envio de mensagens à região do cérebro associada à atenção, à motivação e ao movimento. A inteligência não é propriamente afetada nas crianças com déficit de atenção e hiperatividade, contudo, o seu desempenho escolar é afetado. Dificuldades de concentração e organização juntam-se com punições por comportamentos que perturbam a aula, bem como afastamento por parte dos colegas. Eu acho que a hiperatividade é um problema que as pessoas não conseguem controlar. Meninos, neste caso, não é? Sim. E que eles às vezes são agressivos, mas eles não querem. É o corpo deles que não consegue controlar. Não obedece ao cérebro, sim, não é? Sim. E conheces algum menino hiperativo? Sim, eu tenho um primo que toma medicamentos e depois ele não consegue reagir muito bem. Ele às vezes chateia-me, mas eu sei que não é por mal. E achas que deves continuar a ajudá-lo ou deves deixar de brincar com ele? Eu acho que é melhor ajudá-lo para que ele consiga crescer melhor. Então, como é que acham que devemos tratar os meninos hiperativos? Devemos os tratar bem. Porque eles também gostavam de ser como nós, mas não podem. Por causa da doença. Deles. Mais? Eu acho que devemos brincar com eles. Eles às vezes podem nos aleijar, mas sabemos que não é por mal. Muito bem. Temos que os ajudar, mesmo que eles não sejam como nós ajudamos-os. Muito bem. Nós ajudamos a tratar, mas nós temos que brincar com eles para não nos tratarem mal. Estas crianças precisam naturalmente de tratamento que se traduz, em regra, numa combinação de medicamentos e terapia comportamental. Deixamos aqui algumas estratégias, neste caso aos pais, a criação de uma rotina diária, ajudá-la na organização das suas tarefas e objetos, limitar as suas escolhas, dar a escolher apenas duas alternativas, estabelecer um sistema de objetivos e recompensas em que os comportamentos positivos sejam destacados. Como estratégias para os professores, podemos minimizar o risco de distração sentando a criança perto do professor, evitando as janelas, aumentar a concentração se as tarefas forem desdobradas e as instruções claras e breves, recompensar os comportamentos positivos sob forma de elogios, tendo em conta sempre que o carinho é essencial, tanto em casa como na escola, para ajudar a superar os obstáculos e aumentar a sua autoestima. Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. É um programa para ouvir quinzenalmente, às terças depois das 13 horas e 15 minutos e em repetição às quartas-feiras depois das 18 horas e 15 minutos. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital.